Olá. O homem realmente é muito engenhoso, como nós sabemos. Nós desfrutamos de muitas tecnologias e a gente vê todos os dias avanços tecnológicos nos automóveis. Eu sinto dizer, né? Mas provavelmente o automóvel que você tem aí na sua garagem, enfim, o automóvel que você usa. Já está desatualizado porque a nova versão, ela vem com novos recursos. O seu celular é do mesmo modo. Enfim, a gente vê avanços o tempo todo em muitas tecnologias, muita coisa andando a passos largos aí, inovações a todo momento. Mas, veja. Tem uma questão que a gente não vê mudanças, ou pelo menos não vê melhoras, ainda que as pessoas insistam em querer enxergar isso, na questão do ser humano, da alma humana, o próprio comportamento humano. Basta você olhar a sua volta, né, e verificar a quantidade de crimes que acontecem a todo instante. A quantidade de violência de todos os níveis, as neuroses, as muitas e muitas síndromes que são catalogadas a todo momento, e lamentavelmente a gente não tem visto progressos nesse sentido, se nós formos fazer uma avaliação correta. E talvez isso se deva a questões muito básicas, que na palavra de Deus elas são tratadas de forma muito objetiva e muito direta. Hoje a gente tem um texto de Jeremias, Jeremias, profeta que viveu ali numa época em que o reino de Judá estava prestes, né, a ser invadido ali pelos babilônios. E depois disso, ainda ele continuou ministrando. Ou seja, Jeremias viveu esse tempo, né? Ele viveu antes, durante e depois do cativeiro. E claro que ele é um instrumento de Deus, foi um instrumento de Deus para muitas advertências, para muitos juízos que foram anunciados. Claro que também para a esperança que havia para o povo ali. Mas o texto que a gente vai ver hoje, ele tem uma conotação bastante pessoal, no meio de tantas questões nacionais, tanta coisa que envolvia a coletividade do povo de Israel, tem alguns assuntos muito pontuais, muito pessoais. E o assunto de hoje, ele tem particularmente a ver com essa questão das pessoas, no sentido de como elas podem realmente melhorar, ou seja, como podemos ter pessoas realmente avançadas tecnologicamente, não é tecnologicamente, mas espiritualmente falando, pessoas que verdadeiramente são mais fortes. Onde é que isso tudo começa? Jeremias, ele nos dá ele nos coloca uma questão muito interessante. Nós vamos ver, então, Jeremias, são dois versículos que estão no capítulo 17. São versículos até bastante mencionados, eu mesmo costumo mencionar bastante. São os versículos 9 e 10 do capítulo 17. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Interessante que esse texto, ele começa com ele tem uma avaliação, ele fala de uma avaliação, mas ele começa fazendo uma avaliação do coração humano. Será que confiar no coração é uma coisa boa? Então, essa é uma alternativa que teríamos a princípio, né? Bom, vamos seguir o nosso coração, vamos ver o que o nosso coração nos indica fazer. Interessante como um povo, né? Um profeta, ele se dirige a um povo levando essa questão para o lado muito pessoal ali. Deixando de lado aqui questões de contexto que a gente certamente poderia acrescentar, mas veja que aqui tem a ver com essa confiança e a pergunta que a gente faz em seguida é se o homem ele tem competência para fazer uma avaliação de si mesmo. Será que os homens, nas suas filosofias, nas suas ciências voltadas para o comportamento humano, as ciências que são voltadas para avaliar, analisar as emoções humanas, a alma humana, essas ciências, elas têm competência de fato para isso? Por mais que as pessoas possam estudar em Oxford ou sabe-se lá aonde, né? O fato é que a gente precisa pensar no que a palavra de Deus está dizendo, que é bastante sério. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Isso nos leva a pensar que o homem, ele de fato é incompetente para analisar, seja a si mesmo, seja aos outros, seja, muito menos ainda, a Deus. O homem não está capacitado naturalmente por ele mesmo, pelas suas fontes, pelos seus recursos, pela sua ciência, seja lá o que for, a fazer uma avaliação correta, pelo simples fato de que o coração é enganoso, ele é mentiroso, ele é fraudulento. Ele traz a palavra que Jeremias usou aqui, ela tem a ver com algo traiçoeiro. Você pensa que uma coisa é boa, você é induzido por você mesmo, pelos teus sentimentos, por aquilo que está lá dentro, a pensar que algo é bom, você é atraído para aquilo, você acredita que aquilo é bom e você passa a investir naquilo. Por outro lado, muitas coisas que são boas e o teu coração pode dizer, não, isso aqui não é bom, eu não gosto, não me sinto confortável, e você acaba fugindo daquilo que seria bom. Por quê? Porque o coração é mentiroso, ele é traiçoeiro, ele é enganoso. Além disso, o texto nos diz que a sua doença é incurável. A outra versão diz desesperadamente corrupto. Bom, onde é que essas duas coisas se encontram, né? Parece que corrupção e doença são coisas diferentes, mas na verdade, se você pensar bem nesses termos que estão sendo usados tanto em uma versão quanto na outra, você vai chegar à conclusão que o homem visto do ponto de vista bíblico, sim, em primeiro lugar, ele tem um coração enganoso, porque a mentira entrou no coração do homem e existe o auto-engano. Isso está lá dentro, isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da natureza caída do ser humano. E também, do ponto de vista bíblico, nós sabemos que existe uma corrupção, uma doença que é incurável. Essa ideia aqui de desesperadamente corrupto. A corrupção não necessariamente tem a ver com propina, né? Como a gente vê aí normalmente o termo sendo utilizado, né? Ah, tem corrupção, não tem corrupção. Corrupção, o termo em si, ele significa algo que se degenera, algo que está apodrecendo, algo que está estragando, está se corrompendo, enferrujando, criando todo tipo de coisas que o deterioram. O coração humano, ele começou um processo de degeneração lá no Jardim do Éden. Isso estamos falando aqui em termos de humanidade. A humanidade não tem como melhorar isso sozinha. Não existe uma melhora possível que o ser humano possa promover. Embora o homem, acredite que ele é competente para avaliar a si mesmo, avaliar a Deus, avaliar os outros. Na verdade, ele não é, porque o seu coração é enganoso. E veja, é importante nós lembrarmos aqui, você vai pensar assim, mas eu sou crente, eu sou salvo, em qualquer outro termo que você utilize, mas ótimo, mas acontece que, ainda bem que nós, sendo salvos, temos muitas vantagens, mas na verdade continuamos com a natureza pecaminosa de Adão. Essa natureza, você sabe que você continua pecando, você pode percebê-la facilmente na sua vida. Nós só vamos nos livrar dessa natureza quando partirmos deste mundo, né? Quando nós estivermos na outra parte da nossa existência, né? Quando estivermos lá com Jesus, quando nós tivermos nossos corpos transformados, enfim. Mas no momento, nesta vida, nesta existência, nós somos pessoas que têm sim corações enganosos e corações que têm uma doença terrível. A pergunta que surge no versículo 9, que Isaías coloca ali, é: quem é capaz de compreendê-lo? Veja, a pergunta é simples: quem é capaz de compreendê-lo? Quem consegue decifrar esse coração? Quem consegue realmente ter um entendimento correto sobre isso? Um dos grandes problemas do ser humano é justamente esse, se não o maior de todos os problemas: a questão de admitir o estado do seu coração. Esse é o problema básico do incrédulo. O incrédulo, ele não consegue admitir a verdadeira maldade, a verdadeira malignidade, a verdadeira doença que existe no seu coração. Para piorar, ele recebe os conselhos. Apesar de que confiar no coração é algo extremamente ruim, danoso, perigoso mesmo, é isso que a maioria das filosofias tem como base: confiar no coração, desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança, desenvolver uma série de coisas nesse sentido, fortalecer a base no próprio coração, do próprio coração. E aí o que que acontece? Uma série de coisas que afloram e que nos fazem sentir bem, que nos enganam, que nos seduzem, se tornam essa base de confiança. Veja, não é assim que deveria ser, porque não há uma compreensão correta, e Jeremias está sendo aqui muito pontual nesse sentido. Bom, se o homem não é capaz de compreender a si mesmo, de compreender os outros homens, muito menos de compreender a Deus, evidentemente ele não vai compreender, está longe disso, quem é que pode fazê-lo? O versículo 10 nos traz a resposta, que é óbvia, né? Na verdade, é uma confirmação de tudo que a palavra de Deus nos diz o tempo inteiro. Aliás, primeiro ponto, é muitas vezes repetido de outras formas, né? De outras maneiras entendemos essa questão do coração humano. Mas a segunda questão, que é: bom, se nós não vamos confiar no homem, não vamos confiar em nós mesmos, vamos confiar em quem? Claro que é em Deus. Aliás, nesse mesmo contexto, Jeremias já havia dito: maldito o homem que confia no próprio homem e que faz do braço mortal a sua força. Mas bem, confiar em Deus. Versículo 10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Quando Deus está dizendo isso, a palavra aqui está simplificando algo que é muito profundo. Não que esteja sendo simplista, não é isso. Está resumindo algo que tem uma profundidade enorme. o fato de que Deus conhece perfeitamente o nosso coração. Deus, ele sabe exatamente o que nós pensamos, ele vê o lado de dentro, ele conhece as nossas emoções, ele sabe por que nós reagimos de uma forma ou de outra. Ele entende muito bem de histórico pessoal, de personalidade, ele entende perfeitamente sobre tudo isso e ele examina a mente e sabe como nós elaboramos os nossos pensamentos. Ele sabe quais foram as influências que nós tivemos na nossa vida. Ele sabe avaliar os nossos raciocínios. Ele entende a nossa lógica. Deus não está lá pensando assim, nossa, mas essa pessoa é muito complexa para eu entender. Além do mais, ele é enganoso e ele consegue me enganar também. Não, Deus não se engana. Deus não se... não é envolvido pelo nosso engano. Nós sim, nós somos enganados por nós mesmos e ainda para piorar, somos enganados uns pelos outros, porque aquilo que passamos uns para os outros não é algo perfeitamente transparente. Claro, seria muito bom e deve ser até um alvo, mas não fazemos isso de modo completo, de modo absolutamente puro, santo, porque não é a nossa, essa não é a nossa realidade aqui. Mas com Deus a coisa é diferente. Ele enxerga de forma absolutamente nítida. Agora aqui vem uma questão. Se Deus ele vê assim, nós pensamos, puxa, então, ok, mas ele saber é uma coisa, mas como eu me beneficio desse conhecimento de Deus? E aí entra, obviamente, a questão da palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós aprendemos sobre Ele, Deus, aquilo que Ele revelou sobre si mesmo. Então, através da palavra de Deus, nós temos condições de não alimentarmos fantasias sobre Deus, não alimentarmos ideias vãs, equivocadas, toda uma série de confusões que as pessoas fazem. Nós temos na palavra de Deus uma noção geral sobre o ser humano. Quem são os seres humanos? A palavra de Deus nos mostra pessoas enganando, sendo enganadas, muita gente mentirosa, muita gente cometendo erros, até sem querer, quer errar, mas acaba errando. A palavra de Deus nos mostra o pecado em toda a sua feiura, com toda a nitidez. A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos revela quem nós somos. Ela fala ao nosso coração. Claro que não temos em nós a capacidade de absorver as verdades da palavra de Deus. Mas é aí que entra o Espírito Santo. O próprio Deus, ele se encarrega de promover essa compreensão em nós. Ele nos coloca a palavra de Deus como aquele espelho para onde a gente olha e o Espírito Santo diz, olha, tá vendo? Esse é você, ó. É você fazendo isso. É você fazendo essas coisas. Você é um pouquinho parecido com esse personagem bíblico aqui. Olha, você está vendo esse provérbio? Será que não tem algo aí a ver com a tua vida, com as coisas que você faz? A palavra de Deus vai nos mostrando e vai nos trazendo de forma não apenas clara, não apenas exata, mas honesta aquilo que nós precisamos saber. Porque Deus, ele é justo, ele não só ele conhece perfeitamente as coisas, mas a avaliação que ele faz é absolutamente correta. O versículo diz que Deus ele não apenas sonda e conhece, examina, mas ele recompensa a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Bom, aqui temos um problema. É porque, por mais que por mais que nos esforcemos, por mais que queiramos ser pessoas melhores, e até mesmo olhemos para a palavra de Deus como base, como fonte, como régua, para orientar nossa vida, para mudar atitudes, hábitos, por mais que a gente faça tudo isso e faça um tremendo esforço, nós não seremos capazes de agradar a Deus em tudo. Vamos cometer erros, vamos pecar, vamos tropeçar, vamos fazer uma série de coisas que, se Ele nos recompensar de acordo com a nossa conduta e de acordo com as nossas obras, certamente não estaremos à altura da sua santidade e da sua justiça. O que fazer? O que fazer, então, já que o resultado sempre vai ser desfavorável? A questão é que a verdadeira cura, ela não está apenas em buscar na palavra, mas em reconhecer humildemente, diante de Deus, a nossa condição, a nossa fragilidade. E, arrependidos, sempre buscarmos a sua misericórdia, o seu perdão. É claro que, se nós temos a Cristo, se nós somos salvos, nós fizemos isso um dia. É evidente que, para sermos salvos, para sermos justificados por Deus, nós precisamos um dia, lá atrás, reconhecer que éramos pecadores, reconhecer as nossas más obras, reconhecer a nossa prepotência em achar que poderíamos, de alguma forma, favorecer, ter o favor de Deus, melhor dizendo, obter benefícios da parte de Deus. Enfim, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia tiveram que ser reconhecidas. Ótimo, que bom. O incrédulo está numa situação em que ele precisa ainda admitir tudo isso. Mas o fato é que nós ainda precisamos, a cada dia, ter esse reconhecimento. Nós estamos em vantagem, sim. Por quê? Porque nós já aprendemos, a palavra de Deus já tem nos ensinado a não confiar assim no nosso coração, a entendermos que ele é uma fonte de engano. Não é que a gente nunca tenha uma ideia boa, não é que a gente nunca brote nada de bom, a gente está sempre, o tempo inteiro, sendo ludibriado, até mesmo porque, aos poucos, o nosso coração, ele vai sendo transformado, ele vai tendo uma nova fonte. E justamente por desconfiar de sentimentos, desconfiar de certas inclinações, de certos impulsos, a gente passa a ter um outro modo de ver as coisas, de ver a nós mesmos, de ver os outros, de ver a Deus e de agir de forma diferente. A cura está nisso. A cura passa por tudo isso. E quem tem caminhado com Deus já tem entendido isso e tem feito as coisas dessa forma. Crendo no quê? Crendo que Deus, ele age no coração, entrando nele. É isso que a palavra nos mostra, né? Que nós precisamos dessa habitação um dia. O Espírito Santo veio habitar em nós e veio nos proporcionar não só o entendimento a respeito da palavra, mas a reflexão, a identificação dos erros, o constrangimento diante daquilo que está errado. E a gente passa a ter aquele bom filtro, aquele desconfiômetro que é bom. Claro, a gente não pode andar por aí como pessoas que desconfiam de tudo e de todos. Não é essa a ideia. A ideia é termos uma base tão firme na palavra de Deus, e assim a gente possa, a cada dia, nos beneficiar das transformações que Deus produz na nossa vida. Quem vive enganado, vive um grande problema. Que sejamos gratos a Deus por esse benefício que Ele nos concedeu um dia e continua nos concedendo. Que nós mesmos vivamos como pessoas que têm essa firmeza, que a gente sempre busque na palavra de Deus, que a gente não se acomode ao ponto de começar a confiar naquilo que não é confiável. Que Deus nos ajude a sempre termos a confiança colocada nele e na sua palavra. E nos ajude a ajudarmos as outras pessoas com a palavra de Deus. Não alimentando falsas esperanças, não alimentando os seus egos, alimentando os enganos dos seus corações. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos dele, com muita sabedoria, porque isso que a gente vê na palavra, as pessoas não estão lá muito preparadas para receber isso assim, de uma vez só, de soco, né, como a gente poderia dizer, mas com sabedoria, sabendo disso, nós ministrarmos na vida delas. Que Deus nos ajude nisso também e que Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele venha a nos recompensar um dia, como Ele irá fazê-lo, não porque nós fomos perfeitos, mas porque nós fizemos aquilo que era a única coisa a ser feita, reconhecer quem éramos e depositar a nossa confiança exclusivamente nele. O que foi possível para nós, através do sacrifício de Jesus, da sua obra na cruz. Que isso nos mova, nos transforme e nos torne referências diante daqueles com quem nós convivemos. Que Deus abençoe e nos ajude em tudo isso.